trabalhando de volta. Não esquece nos esportes. Chama o Domingo do Crescimento. Mas a sua Sete Colinas, a seleção do rádio, volta amanhã, tarde e noite, novamente lá embaixo, na avenida, toda a seleção do rádio se movimentando, cobrindo aí o melhor carnaval de rua, o melhor depois do melhor carnaval do clube de Uberaba de 1982. Nós vamos tentar trocar o Wellington.